Oi, eu sou Isabelle Mioto, e no episódio de hoje, no Trem do Tempo, prosa e poesia, conversamos com Lilian Rocha, nascida em Porto Alegre. Ela é analista clínica, amante das artes, escritora, musicista e facilitadora de biodança. Membra da coordenação do Sarau Sopapo Poético e participa do conselho editorial da revista Poesia Sem Medo. É autora dos livros A Vida Pulsa, Poesias e Reflexões, De Negra Sou e Menina de Tranças, co-organizadora da antologia Sopapo Poético Preta Essência. Vamos ouvi-la? Viva o meu cabelo! Viva Pichain! Viva o meu cabelo, Pichain! Viva o meu cabelo! Viva Pichain! Viva o meu cabelo, Pichain! Oi, pessoal, eu sou Lilian Rocha. Me considero uma pessoa multiatividades, né? Eu realizo N coisas ao mesmo tempo. Sou uma amante das artes e da ciência, né? Tanto que eu sou analista clínica, eu sou música, eu sou escritora, sou facilitadora de biodança, sou educadora biocêntrica. Então, na realidade, todas essas funções que incluem a ciência, porque eu sou uma pessoa que busca sempre conhecimento, e envolve a minha identidade. E sou uma cantora também, né? Por ser música, que toca um violão, mas sou uma cantora. Então, antes de qualquer coisa, eu sou uma curiosa. Olha, eu sou, desde pequena, quando eu me alfabetizei, eu comecei a ler gibis. Lia gibis muito, meu pai trazia para meus irmãos e para mim, quando eu era pequena. Depois eu comecei a ler praticamente todos os livros da minha casa, dos meus irmãos, dos meus pais. Chegou um momento que não tinha mais livros, e eu pedi para minha mãe me levar para uma biblioteca pública que existia no centro da cidade de Porto Alegre, a do SESI, e eu me lembro que a minha carteira da biblioteca era a minha foto do Jardim da Infância. Então, os livros, para mim, sempre foi uma coisa importantíssima, assim, o cheiro, né? Tanto que hoje, até hoje, eu não leio e-book. Eu, na realidade, eu gosto do livro materializado, eu gosto de pegar no livro, eu gosto de folhear o livro, né? E, na realidade, o que acrescentou para mim foi conhecimento. Como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa muito curiosa, porque eu sou uma pessoa que busca conhecimento. O livro me trouxe isso e me favoreceu trazer essa trajetória de escritora, né? Então, eu comecei a escrever muito cedo em função que eu comecei a ler muito cedo. E ter sendo essa curiosidade de saber mais, mais e mais, e os livros me trouxeram isso. Porque, na realidade, eu comecei a ler Deus dos cânones, né? Eu li Machado de Assis, Jorge Amado, Lima Barreto, Clarice Lispector, mas a base que eu sigo atualmente são de escritoras e escritores negros, né? Então, escritores que me marcaram, o Cuti, o Oliveira Silveira, atualmente, Mel Duarte, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, as antigas que já eram para ser conhecidas e se tornaram conhecidas há pouco tempo, né, por um fator de esquecimento e invisibilidade, como a Maria Firmina dos Reis, como a Carolina Maria de Jesus, né, que são fundamentais para que a gente possa entender melhor esse Brasil. Mas também eu coloco escritores que foram esquecidos, como a Maria Helena Vargas, aqui no Rio Grande do Sul, que é contemporânea do Oliveira Silveira, né? E outros escritores que são fundamentais, né, que a gente conheça, né? A gente está acostumada, nas escolas, a só estudar o cânone, né? E, no entanto, a gente tem que procurar ir atrás de, como Solano Trindade, por exemplo, que não é muito falado, mas que é importantíssimo, né? O próprio Lima Barreto, que é importantíssimo e foi esquecido, e foi renegado, né? Então, tem algumas leituras que são fundamentais na minha vida. Eu acho que na fase adulta, Conceição Evaristo, sem dúvida alguma, né? E retomar a questão da Carolina Maria de Jesus foi fundamental para poder enxergar essa escritora negra, que nos anos 60 foi publicada em mais de 40 línguas e foi rechaçada, e só colocam ela como quarto de despejo, mas que ela tem uma literatura muito diversa. Ela escreveu poemas, canções, contos, romances, e isso não aparece, né? Eu vou ler uma poesia minha, que saiu, foi publicada no livro, meu último livro, Minas de Tranças. Então, eu vou ler Marcas. Na pele, a marca do rasgo profundo. cerzido pelas histórias distorcidas de um povo roubado em suas memórias. Seu grito calado revela a ira que reverbera em seu peito. Sufoco, mas não morro. Sou um sobrevivente. Fui rei, guerreiro, trabalhador, escravizado, liberto, enganado, desempregado, favelado, presidiário, amaldiçoado. Fui princesa, mãe, trabalhadora, escravizada, ama de leite, violentada, liberta, enganada, prostituída, sexualizada, rebaixada e humilhada. Chega, chega, meu grito não mais se cala, agora ressoa. Respeite a minha tez, fruto da origem da vida, gente de todos os povos, os meus olhos, a dos meus olhos não sairão mais lágrimas salgadas, mas sim o vislumbre da saga vencida. Tchau, até o próximo programa. Tá distribuída.